ZYL258. Rádio Manhuaçu AM 710. Uma emissora da Fundação Expansão Cultural Manhuaçu, Minas Gerais. O cheiro do café. O som da viola. O fim de tarde mais gostoso do rádio. Começa agora na sua rádio 710 AM. Sertanejão. Alô, Manhuaçu, alô, região, alô, Minas, alô, Brasil. Está no ar mais um Sertanejão 710 pelas ondas amigas da Rádio Manhuaçu AM. E você ficou muito bem informado, muito bem informada com o repórter João Vitor Nunes agora há pouco. Você acompanhou aqui pela Rádio Manhuaçu AM 710 e também assistiu, né? Você ouviu pela Rádio Manhuaçu e assistiu pelo Facebook e pelo YouTube. A partir de agora é com a gente, eu sou Robert Giovanni. Com muito prazer te faço companhia aqui no Sertanejão 710 com o melhor da música sertaneja, raiz e tradicional. A Rádio Manhuaçu apresenta Ritmos da Noite, música, participação do ouvinte. Uma noite especial, no mais completo ritmo musical. Ritmos da Noite. 8 horas, 1 minuto, aquele abraço pessoal, ótima noite a você ligado, sintonizado, conectado aqui na 710. Nós estamos chegando para mais um programa Ritmos da Noite, mais uma semana com as graças de Deus. E aí, como é que foi o seu final de semana? Descansou bastante? Esteve com a sua família? Que coisa boa, não é? Então tá bom, nós estamos começando mais uma semana aqui pelas ondas amigas da 710, Manhuaçu AM, mais um programa e com carinho imenso, né, com alegria imensa em estar juntinho a você mais uma vez aqui pelas ondas amigas da 710, nas ondas do rádio, mais uma vez, né, essa segunda-feira com as graças de Papai do Céu, com as graças de Deus. Hoje, 30 de agosto de 2021, nós estamos chegando aí, né, ao final do mês de agosto. Amanhã é o último dia do mês, né? A fase da lua é minguante, nós estamos no inverno brasileiro. Inverno que vai terminar no dia 22 agora de setembro, né, que vai começar a primavera. E nós estamos aí com muito carinho, muita alegria em ter você mais uma vez. Nós vamos agradecendo a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos juntinhos a você, ouvinte da 710, ouvinte do Ritmos da Noite. Até às 11, querendo Deus, estaremos por aqui com uma super seleção musical no seu rádio. Para você, ouvinte da 710, que nos acompanha em toda a região, um abraço super especial do Giovanni Amorim, né, para você. Seja muito bem-vindo aqui à nossa casa, né, ao nosso programa, o Ritmos da Noite. Para a gente é motivo de muita alegria ter você ligado, sintonizado, conectado nas mídias digitais, também no seu radinho, no modo tradicional. Nós estamos ao vivo com a nossa live.